Desce a cama, vai dormir. Amanhã vai ser mais fácil não sentir. Por favor, vai ter paz e aceitar que um homem nem sempre é capaz. Foge, foge, bandido. Projeto 1.